Esse acordo que está sendo assinado hoje representa uma aliança com várias, entre várias instituições públicas e instituições privadas, que vai envolver empresas, vai envolver governos estadual, governo municipal, vai envolver o Sistema S, entidades qualificadoras, entidades de formação profissional, e vão estar em uma mesma mesa durante o prazo de vigência do acordo, que são 5 anos, tratando de estratégias para a geração de oportunidades de acesso a contratos de aprendizagem profissional e a curso de qualificação profissional para adolescentes e jovens em condição de vulnerabilidade. Nós sabemos que a legislação trabalhista obriga os estabelecimentos de qualquer natureza a contratar aprendizes, dependendo do número de colaboradores, de funcionários que eles têm. Muitas vezes nós não conseguimos que os adolescentes e os jovens mais pobres, aqueles mais excluídos, tenham acesso a essas oportunidades. Então, é o que está sendo criado aqui hoje, é um compromisso interinstitucional, onde todos os signatários vão, de alguma forma, pensar estratégias para poder incluir esses adolescentes e jovens. Nós temos um conceito, né, de vulnerabilidade na própria legislação trabalhista, na regulamentação da lei de aprendizagem, que considera como vulneráveis, inclusive, adolescentes que estudam em escolas públicas, aqueles portadores de deficiência, aqueles egressos do sistema prisional. Mas, dentre esses, nós elegemos 3 grupos que vão ser priorizados. São os adolescentes e jovens do sistema socioeducativo, aqueles que estão em situação de acolhimento institucional, ou seja, que são separados das próprias famílias, e aqueles resgatados de situação de exploração de trabalho infantil. Então, é um compromisso que nós fazemos com essa faixa da nossa população, com essa nossa adolescência, com essa nossa juventude, que geralmente tem mais dificuldade de acesso a essas oportunidades. O Ministério Público vai integrar o comitê gestor desse programa, haverá uma gestão compartilhada entre todos os signatários, o Ministério Público participará dessa gestão compartilhada e, dentro do possível, também abrirá oportunidade de trabalho dentro da própria estrutura do Ministério Público para alguns desses adolescentes e jovens, assim como os demais signatários.